O que você é esse podcast? Alguém responde. Hello, I'm the doctor. Doctor? Doctor quem? Just the doctor. Tá, e que você quer? I'd be honored if you'd take this. Isso? O que seria isso? Não! Ah, já foi. Tá, um pendrive. O que será que tem nele? Bem, vamos descobrir. Fala pessoal da internet, aqui quem fala é o Thiago e Exterminated. Aqui é Juliana Yamada e Fantástico. Oi galera, aqui é Lulu e vamos todos viajar no tempo. Alô, Zi. Bem pessoal, é isso, estamos de volta com esse grupo incrível para o nosso quarto podcast. Hoje vamos falar de Doctor Who. Uhul! Bem. Uhul, fãs se manifestam. Bom, pelo jeito eu vou tomar posse desse podcast hoje, né? Que possivelmente acho que eu sou o melhor especialista que está nessa gravação. Eu tô brincando. Ui, a Juliana é o nosso Doctor, né? Ele é o Doctor e nós somos os Companions. É, dessa vez o Juliano vai guiar o podcast e a gente só vai discutindo. Vocês vão ser os curiosos. Eu sou só um outro. Eu sou mais orelha porque eu só vi a primeira temporada. Eu tô vendo algumas temporadas da clássica. Eu e o Juliano já vimos tudo. Tudo da nova. É, a gente já tá na clássica. Bom. O que é Doctor Who? Pra quem nunca viu Doctor Who, você que tá caindo de paraquedas, você que saiu de um lapso temporal agora e quer saber o que é essa série que tá sendo tão falada atualmente nas interwebs e da podosfera em geral. Bom, Doctor Who é uma série de ficção científica britânica, aí já foge bastante do comum, uma série de ficção científica britânica. Muita gente aqui, possivelmente seus ouvintes, estão acostumados com séries de ficção científicas americanas. Doctor Who surgiu em 1963 e está, aproveitando, já fazer uma curiosidade, está no Guinness Book como a série de ficção científica há mais tempo no ar, em atividade. E que recentemente teve um especial de 50 anos. Exatamente, completou 50 anos em novembro do ano passado. Então vamos ao que interessa, vamos saber o que é Doctor Who. Doctor Who é basicamente um louco viajando numa máquina do tempo que é maior por dentro do que por fora, só isso. No tempo e no espaço, é claro. Então pra gente entender um pouco mais, vamos para a origem da série Doctor Who. Lá no idos de 1963. Então vamos todos adentrar a nossa TARDIS e voltar no tempo. Então vamos lembrar 1963. O que temos em 1963? É o áureo, é o fim da era do Western, digamos assim, o início do fim da era do Western. Ele ainda teria uma chance na Itália e tudo mais. Mas um novo tipo de seriado está surgindo naquela época, que são seriados de sci-fi ou ficção científica. Tínhamos muitos nos Estados Unidos, com monstros, mutantes, alienígenas, e sempre o herói salvando a mocinha e tudo mais. O típico seriado monstro da semana, o alienígena da semana, que sempre era derrotado, era sempre o vilão. Nessa época, a BBC tinha contratado o Sidney Newman, que ele era produtor numa concorrente da BBC chamada ITV. A BBC, para quem não sabe, é um canal estatal. É como se fosse uma TV Cultura que deu certo. Só que eles recebem muito dinheiro. Tem um imposto que a população paga para manter a BBC. E a ITV é como se fosse uma TV aberta, só que funciona a partir da propaganda. Então eles precisam da audiência. O que aconteceu naquela época? O Sidney Newman entrou na BBC como headmaster, como chefe de drama do canal. E existia um espaço de 20 e 22 minutos entre uma programação tipo um show de calouros e um seriado, uma novela, não lembro exatamente. E precisava colocar alguma coisa naquele espaço. Não podia colocar reprise, não podia colocar nada. Tinha que fazer alguma coisa nova. Falaram várias coisas e o cinema falou, não, vamos investir em ficção científica. Naquela época, a BBC ainda não tinha investido em nada de ficção científica. Eram seriados de guerra, de Segunda Guerra Mundial, ou seriados dramáticos. Tipo, pra quem curte seriados ingleses, é tipo um Abel Tal, ou Downtown Abel da vida. São seriados mais dramáticos em si. E ele veio com a ideia do viajante no tempo, Doctor Who. Ele tinha uma noção do que poderia ser, mas ainda eram tudo um rascunhão. E ele chamou uma antiga assistente que trabalhou com ele, a Verity Lambert. Verity Lambert é considerada a mãe do Doctor. Ela é a verdadeira mãe do Doctor. Porque caiu na mão dela virar produtora da série. E naquela época não existiam mulheres produtoras de nada para televisão. E ela não tinha experiência. Ela tinha trabalhado com o Sidney Newman como assistente, mas não sabia nada. O Sidney Newman falou, tó, pega, eu quero um seriado de ficção científica, mas sem alienígenas esquisitões, que cheio de gosma. Eu quero algo inteligente, que eduque as crianças, mas ao mesmo tempo seja divertido. Aí surgiu a ideia do Dr. Who. Mas teve várias batalhas, sabia como fazer. Eles precisavam de um casal teoricamente bonito, uma criança para ser os olhos das crianças que fazia a pergunta, mas quem seria o protagonista? Escolheram um senhor idoso, alguém que parecesse ter experiência e encantasse ao mesmo tempo. Aí pensaram no Doctor. Um doutor, um ser alienígena, vindo de um planeta distante, sem saber se era do futuro ou do passado, que viajava numa máquina do tempo chamada TARDIS. Essa era a premissa da série. A série foi feita um piloto. O episódio piloto ele não foi um sucesso de audiência. Ele sofreu um grande baque simplesmente porque ele estreou na BBC no mesmo dia em que o Kennedy morreu. Então toda a população londrina, toda a população do Reino Unido estava mais interessado em saber das notícias do Kennedy, do presidente dos Estados Unidos, do que no episódio novo. Do episódio novo. E o grande problema, isso quase enterrou a série. Isso quase fez o Doctor Who ser cancelado. Uma segunda chance foi dada pro Doctor Who e pela primeira vez na TV britânica ele foi começou feito. quase sendo terminado, né? Exatamente. Algo raro, algo que não existia na BBC, reprise. Era algo até que iria começar a ser sucesso nos Estados Unidos, que eram reprises de seriados antigos, mas que na BBC não tinha esse costume. Passou uma vez, passou. Perdeu. Então, quando o segundo arco foi exibido, não, o segundo episódio foi exibido, que era a continuação do primeiro, antes foi reexibido o primeiro. E isso deu uma grande margem de audiência, uma incrível audiência ao seriado. Mas pra frente, com a continuidade, um grande episódio que deu uma audiência gigantesca, cerca de, acho que era 10 mil. Olha, o primeiro episódio, a primeira exibição, teve só 1,7 milhões de espectadores. Isso é pouco. Quando ele foi reexibido, junto com o segundo episódio, teve um acréscimo de 3 e poucos milhões, foi pra 4.4 milhões de espectadores. E isso só aumentava, 4.4, segundo episódio já 5.9, terceiro 6.9, 6.4. E o episódio que fez Doctor Who se firmar foi o The Daleks, que é o quinto episódio, que é o quinto episódio na sequência, que é o segundo arco, teve 6.9 milhões de espectadores. E o último episódio do arco Daleks, que é o 11º episódio, teve 10.4 milhões de espectadores. Quer dizer, de 1.7 milhões de espectadores, pulou para 10.4 milhões de espectadores. Isso é gente pra caramba no Reino Unido. É, pois é. E a partir disso só crescia, ficava sempre nessa média, 9, 10 milhões de espectadores, porque a série fazia muito sucesso. Era 20 minutos diário, a população parava, principalmente crianças, mas como era algo considerado soft, os adultos assistiam juntos e começavam a ficar intrigados com a trama. A trama muito bem bolada, uma trama bem amarrada. E isso manteve a série durante pelo menos 4 anos, que era uma série que era planejada para ter no máximo 2 temporadas, que era só para tapar um buraco e até surgir algo melhor. Tanto que escolheram um ator veterano e não esperavam que ele ia ter problemas de saúde. Ah, então, o primeiro doutor até que ele fez só até 66, né, e 75 ele faleceu, pelo que eu tô vendo aqui. É, 4 anos depois da última participação. Não, mas o doutor, ele mudou antes dele falecer. Sim, ele já estava com problemas de saúde. É, então, mas ele depois que ele terminou a série... É, na verdade, uma das características principais do seriado, que é a regeneração do doutor, é algo que foi inventado justamente para a série poder continuar, tá certo, Juliano? Aham. Quem foi o idealizador? Eu até pesquisei, eu não sabia quem era o idealizador dessa ideia. É o próprio Sidney Newman. Ele, até um pouco sagaz, ele sabia que o William Hartnell não ia conseguir ter pique para continuar levando a série. Ele ia decair aos poucos, até que possivelmente a doença não ia permitir. Ele tava com esclerose múltipla. Ele já era velho na época, né? Dá pra ver ele ali. Tinha em torno de uns 50 e poucos anos. O que pra época era muito. Uhum. É, para a época era muito, né? E ele sofreu bastante, porque ele se forçava bastante pra série, ele mantinha o talento, ele era um ator shakespeariano. Ele era um ator de teatro, aquele ator forte. Então, pra ele, desistir era algo impossível. Ele chegou a fazer mais pra frente, depois que ele saiu da série, uma participação no especial de 10 anos. Mas foi 2 anos antes dele falecer. E ele já tava tão... E o Five Doctors... Não, Five Doctors era outro ator. Ele já tinha falecido com o Five Doctors. Era então, outro ator? Era outro ator que basicamente era um amigo do Hartnell que imitava ele. Conseguia imitar o jeito de andar, o jeito de falar dele. Mas foi um ator diferente. Eu tô vendo uma foto dele aqui. Ele parece muito com... A foto que eu tô vendo, ele parece muito com o Dr. Brown do Volta pro Futuro. É, em teoria, o Dr. Brown do De Volta pro Futuro bebeu muito da fonte do Dr. Who. Tanto que é uma curiosidade, fugindo um pouco do Dr. Who. É, bem isso. O DeLorean não era pra ser um DeLorean. O DeLorean era pra ser uma geladeira. Só que daí eles trocaram porque queria alguma coisa que fosse criada numa tarde, né? De esconder. Exatamente. Não, que era não uma coisa fácil de esconder, mas uma coisa que se movesse. Por isso que eles fizeram o carro. E o roteiro original de Volta pro Futuro é muito estranho, que o Dr. Brown, ele seria cientista do Projeto Manhattan, e a geladeira ia presa num carro, se movendo em direção a uma explosão da nuclear, e aí a geladeira ia absorver energia e voltar no tempo. É, eu lembro de ter ouvido alguma coisa assim. Enfim, voltando pro Dr. Who. Voltando pro Dr. Who. Por causa da doença do William Hartnell, era uma doença extremamente grave, esclerose múltipla, causa sintomas até parecidos com mal de Alzheimer. Esquecimento, falta de ritmo, até um pouco de demência chegava a ter. Ele teve que trocar. Uhum. Teve que ser trocado, mas ele era o personagem principal. Então vamos matar o personagem principal? Não, vamos trocar o ator que faz o personagem principal. O Doctor era um alienígena. Então, por ser um alienígena, ele pode muito bem ter poderes que são diferentes dos poderes humanos. Tudo era possível. Foi a primeira coisa diferente que foi colocada dos possíveis Time Lords, que era a capacidade de regeneração. Um Time Lord está próximo da morte, ele troca de corpo. Troca de corpo, troca de personalidade, mas mantém a memória. Essa sacada de mestre da série fez com que ela durasse tanto tempo e vai fazer que ela dure muito mais. Sim. Teoricamente, a série, com isso, ela pode ser uma série infinita. Pois eles não precisam se prender a um ator e tudo mais. Eles podem só levar. Que é o grande problema de muitas séries hoje, é que os atores vão envelhecendo, acabam morrendo, tudo mais. Era, mas era assim, a primeira... Exatamente, eu fico um pouco na dúvida em questão da série ser eterna pelo rumo que a história tomou. Que quando teve especial de 50 anos e o último especial de Natal, muita coisa foi explicada. É, mas falta e muita com coisa. Com o novo doutor, que... Falta bastante coisa, né, mas... Eu fico um pouco na dúvida se ela será eterna ou não, depende dos showrunners também. Provavelmente não vai, que tudo tem que ter um final, eu acredito nisso. Mas, tipo, é só uma premissa que eles não são obrigados a terminar por qualquer empecilho, sabe? Tipo, pode ficar renovando, igual os próprios doutores, a série ela pode se renovar. Ah, com certeza, cada ator pode fazer o doutor que quiser. O ator pode criar o seu próprio doutor. Exatamente. Que é o que acontece, né? Mas isso é uma coisa estranha. Eu comecei a assistir a série teoricamente pela retomada. Eu já tinha assistido o filme de 96, que a gente já vai citar ele. Mas eu não sabia desse universo. Eu fui assistir depois a série de 2005. E esses... A primeira vez que eu baixei, que eu consegui os episódios clássicos, eu fui assistir com o primeiro doutor e falei, meu Deus, esse é o doutor. Mesmo você tendo conhecido só os doutores atuais, os doutores clássicos, você pega qualquer episódio da série clássica e assiste qualquer doutor dos clássicos e você reconhece o doutor ali. Ele é o doutor, é o universo do Doctor, tá tudo lá. Até do primeiro, no primeiro episódio, o piloto tá lá, o jeito. Você sente que o espírito do doutor tá ali. E continua até no último, nos últimos atores que estão fazendo eles, nos dias atuais. É estranho isso, mas você sente essa... Uhum. Você sente essa conexão, né? Uhum. Foi até engraçado que eu só vi a primeira temporada e alguns episódios da segunda. Então eu vi assim, tipo... O próximo me chamou muito no oitavo, no nono, né? Uhum. É tipo, o negócio que me chamava muito a atenção era o sorriso dele, que assim, que ele era, tipo, tinha um sorriso muito sarcástico, assim, que até a primeira aparição, tipo, por que você acha que gira tudo ao seu redor? Eles estavam lá por causa de mim. Ah, então o universo gira por causa de você. É mais ou menos isso. Tá. Sabe, tipo, uma fala que ele e consegue ver. E ele sempre tem aquele sorriso... Sei lá, tipo, meio sarcástico, meio bobalhão, sei lá. E a primeira cena que aparece, o décimo, ele já dá o mesmo sorriso, sabe? Tipo, é um outro ator totalmente diferente, mas ele consegue passar aquele sorriso, tipo, olá. E tipo, eu tô meio perdido aqui, sei lá. Eu sou o doutor. Isso é muito legal, assim, que o ator seguinte conseguiu pegar bastante coisa do doutor anterior. E, obviamente, criar um novo, né? Aqui, ó. Eu achei uma curiosidade interessante. O Sidney Newman, ele foi criador da série Os Vingadores, The Avengers, que é uma série inglesa de dois espiões, cheio de ação. O personagem principal do Avengers era um... Não, ele não era muito velho, mas ele já era um senhor... um pouco mais avançado de idade, e ele tinha essa premissa de ser um pouco de ficção científica, um pouco de ação. Então o Sidney Neill já trouxe isso pra BBC por causa desse seriado, que era um seriado de muito sucesso na época. Quando falou de Avengers, o Thiago tá falando da Marvel. Não, Avengers, se você pesquisar um pouco, vai ver que tem um filme com uma turma. Acho que no início dos anos 2000, mais ou menos. É um filme bonzinho, que o vilão é o Sean Connery, mas não é tão bom assim. Vale a pena assistir por causa da curiosidade. E o okay. Então o Sidney Neill tinha essa pegada. Ah, e outra curiosidade, a Verde Lambert, ela foi a primeira mulher produtora. Então ela foi pioneira no trabalho das mulheres na televisão, como na área criativa da televisão. Vamos ao personagem, o Doutor. Quem é o Doutor? Doutor quem? A tradução da série, Doctor Who. Na série já mostra que ele é um ser misterioso. Ele não tem passado, não se explica na série. O passado dele vai se explicando aos poucos. Bem mais pra frente é mostrado que ele é um Time Lord, um Lorde do Tempo, ou um Senhor do Tempo. Em Portugal ele se chama Lorde do Tempo, isso que é a coisa mais engraçada. Lorde do Tempo. Aham. Eu fico imaginando ele no cavalinho com monóculo. Olá, minha dama, vamos viajar no tempo. Eu fiquei pensando exatamente. Eu sou o Lorde do Tempo com uma espada na mão. Em Portugal, Doctor Who se chama Doutor Who. Doutor Who. Aham. Nossa, é uma mistura. Mais misturado. Parece que o nome dele é Who. Exatamente. Aqui no Brasil quase ficou esse título também. O Doctor, que é um Time Lord, ele veio do planeta Gallifrey. E ele tem o incrível poder de poder se regenerar quando está próximo da morte. Todo Time Lord ele tem 13 vidas, aproximadamente. Pode se regenerar 13 vezes. Quando acaba, eles morrem. Naturalmente, a última vida deles é a última. Que começa o mistério do... Do porquê, mas... Desculpa. Do Doctor também. É que começa o mistério do atual Doctor, né? Que está no 13º. Mas isso... O Master, que é um dos vilões do Doctor, já fez isso. Ele conseguiu burlar várias vezes. Só uma perguntinha antes de continuar. Esse negócio da regeneração de 13 vezes. Uhum. Em qual momento que vai que é revelado essa... Se não me engano, quem revela isso é o quarto Doutor. Isso lá na série clássica. E depois é repetido várias vezes. Abrindo um parênteses, né? Interpretado pelo magnífico Tom Baker, que é um dos Doctors favoritos da galera. Exatamente. É o... Do quarto Doutor. É o Doctor ainda que tem o recorde... Dos antigos é o favorito, né? Dos antigos é o favorito e é o único Doctor que conseguiu ficar mais tempo no papel. Ele ficou quase 10 anos. Como interpretando o Doctor. Quase ou mais até de 10 anos. Eu vi aqui, foi 7 temporadas seguidas que ele ficou no... 7 temporadas seguidas, quase 10 anos, é o maior tempo. É, as temporadas da série clássica eram divididas um pouco diferente, não eram? Uhum. Eu não sei, só tipo no link aqui que eu tô vendo, foi da 12ª à 18ª. Uhum. Mas exatamente... E eram 20 minutos de episódio também, né? Cada episódio. É, pra ser mais exato, foi de 74 a 81 que ele ficou. Exato. Então vamos voltar ao que a gente tava falando dos Time Lords, né? É, dos Time Lords. Os Time Lords, eles tinham uma regra muito antiga, que até eles já chegaram a desfazer na série clássica. Que era não interferência. Eles podiam viajar no tempo, mas... era proibido interferir no curso natural da história. Quer dizer, nem na história deles podiam se mexer. O Doctor, ele era um Time Lord renegado. Ele fugiu do planeta, roubando uma TARDIS que estava possivelmente danificada, abandonada, com a neta dele. O primeiro Doctor tinha uma neta. Uhum. Que ninguém sabe se a neta era uma Time Lady ou uma humana adotada. Não falam exatamente. Até hoje nunca revelaram isso. Talvez um dia revele. E a partir disso ele começa a se aventurar no tempo e espaço. O primeiro Doctor, ele era muito ranzinza. Ele era quase um vilão mas a Susan, que era a neta dele, evitava que fizesse mal às pessoas. E aos poucos, na série, é mostrado que ele vai se apaixonando pelos humanos. Ele vai gostando do jeito mais caótico, do jeito mais tempestivo dos humanos. Tanto que desde o primeiro até o atual, sempre há um humano viajando junto com ele. Raramente ele viaja sozinho. E é essa interação dos humanos com o Doctor que torna a série tão pegável, porque você olha um humano simples e você se reconhece nele. Você vê uma pessoa assim que trabalha normalmente, ou trabalha no shopping, ou é um enfermeiro, ou é um bibliotecário, ou um professor, e tá lá no meio das aventuras do Doctor. E que de repente tem uma oportunidade única na vida, que é viajar no tempo e no espaço. Exatamente. Então a partir dessas viagens espaço-temporais, os Companions e o Doctor vão conhecendo novas civilizações, vão interferindo em parte na história. Ele nunca altera drasticamente a história. E a coisa mais engraçada, ele pode resolver um problema que uma versão futura dele causou. Isso foi usado várias vezes no seriado. O problema dos Daleks, que a gente já vai falar deles, era um problema causado pelo Quarto Doutor. O Quarto Doutor interferiu na história dos Daleks, e quem resolveu, quem acabou encontrando o local onde o Quarto Doutor deixou os Daleks foi o Primeiro Doutor. Isso é algo muito interessante. Só pra deixar registrado, foram 8 doutores clássicos. 8 doutores clássicos canônicos. Existiram vários doutores não canônicos clássicos. Os atuais são 4 doutores, aproximadamente. Os vilões. Não dá pra falar sobre todos os vilões num cast só. Teria que fazer um podcast só sobre os vilões, né? Então vamos falar dos vilões clássicos, aqueles que mais apareceram na série. E vamos começar logo pelos Daleks. Exterminate. Os amados Daleks. Os amados. Exatamente. É o que comecei com a minha. O mais fofo da série. Exatamente. E eram assim. Os Daleks foram os primeiros vilões, propriamente dito, do Doctor. Ele encontra logo no segundo arco da série. Porque o primeiro arco da série não existia um vilão em si, era um problema local. Ele enfrenta homens das cavernas que estão com um problema político. Então você não tem um vilão que surge nesse episódio. No segundo episódio surgem os Daleks, que são seres que sofreram uma guerra atômica. E essa guerra forçou eles a uma mutação tão drástica que eles tinham que viver dentro de uma casca. Então eles eram mutantes que não apareciam, mas que viviam dentro de armaduras, que pareciam uns saleiros gigantes com um desentupidor de pia numa mão e uma batedeira na outra. Parece tosco. É legal lembrar de como que o personagem foi criado, né? Exatamente. Assim como o Interior da Tarde também, que a gente pode falar daqui a pouco. A gente já fala também. Os Daleks é que, se eu não me engano, eles precisavam de um vilão. Precisavam montar um personagem e montaram com o que tinha no estúdio. Era isso mesmo, eles foram eles acharam que tinham. Porque foram encontrando sucata e montaram o Dalek. Eles já estavam com o orçamento estourado. Mas os Daleks têm uma curiosidade, além disso. Eles são os vilões toscos, mas eles são inspirados. A forma deles agirem, a forma deles lutarem, a forma deles interagirem com outros seres é muito parecido com os nazistas. E naquela época, os ingleses ainda tinham uma memória muito recente do terror nazista que foi na Inglaterra. E eles são muito parecidos, a forma deles agirem, a forma deles falarem, exterminate, são uma alusão aos nazistas. Eles são baseados neles. E isso trouxe meio que um medo psicológico para os ingleses. Que eles viam, os nazistas normalmente eles apareciam com uma arma na mão só e pareciam todos partes de um grupo. Quer dizer, eram os Daleks em si. Esses dias atrás eu estava assistindo na TV a cabo aquele episódio, aquele seriado chamado Trato Feito, que é de antiguidades do History Channel. E tem a edição Reino Unido, que é a mesma coisa. E apareceu um cara vendendo uma réplica em tamanho natural de um Dalek, que funcionava, andava e falava. E o dono, massa. E o dono da loja olhou aquilo e falou, cara, eu tenho que comprar isso, mas eu tenho muito medo desses aqui. Ele tinha um medo de Daleks, desde criança. Então ele chegou na loja e viu um Dalek em tamanho natural na frente dele, que falava e se mexia por controle remoto. O cara teve que comprar pra vender, pra deixar em exposição na loja também, se possível vender. Mas também meio que despertou um pânico nele, que ele começou a ter medo daquilo lá também. Tanto que o parceiro dele, da loja, faz uma brincadeira com ele, começa a ligar o Dalek e perseguir ele, sem que ele percebesse que estava sendo controlado. Quando o cara fica sozinho na loja. Amigos trolls. Exatamente. Quem nunca, quem nunca. Bom, outro vilão que eu separei aqui para os considerados vilões clássicos são os famosos Cybermans. Bom, lembram que eu falei que o Sidney Newman não queria nem robôs estranhos, nem alienígenas de olhos esbugalhados, babões e tudo mais. Eles tiveram que usar a criatividade para criar os vilões em cima disso. Os Daleks foram feitos disso, eles não eram robôs, eles eram mutantes dentro de cascas. Era um conceito totalmente novo. E o Cybermen, na época que surgiram, eles também eram um conceito completamente novo. Eles eram humanos de uma terra paralela que tinham poluído tanto o planeta que não conseguiam mais viver no planeta. Então criaram roupas especiais que cobriam todo o corpo, só que essa roupa também acabava se integrando ao cérebro e eles perdiam a individualidade. Eles viravam uma coletividade. Então, os Cybermen surgiram em 66, 67. Foram os vilões que, teoricamente, mataram o primeiro doutor. Os Cybermen, eles passaram pelo tempo de Doctor. Eles foram citados em praticamente todas as encarnações do Doctor. Desde a primeira até a última. E cada vez eles iam perdendo mais e mais a humanidade. Na primeira aparição deles, eles eram basicamente pessoas cobertas de papel alumínio com um holofote grudado na barriga. Mas também olha e aquela época, máscara, né? Meio cor da pele também. Falando de Cybermen, foi por causa dele que gerou, que causou a primeira morte, né, do doutor. Aham. Porque era assim, o doutor ele acabou se cansando demais, ele gastou muita energia dele mesmo pra conseguir derrotar o Cybermen. Uhum. E o que aconteceu? Ele morreu. Morreu de cansaço. Não... Morreu de desgosto. Não, de cansado mesmo. Ele simplesmente deitou no chão e falou, agora eu vou regenerar. E foi isso que aconteceu. Ele acabou se cansando da vida e teve que trocar de vida. Foi uma morte estranha, mas era necessária naquela época. Tá. E a regeneração? É só na TARDIS ou em qualquer momento ele... Qualquer momento. Ah, tá. Pode ser dentro, fora. Tanto que já teve algumas regenerações que foram fora. O terceiro vilão que eu separei como icônico são os Sontaras, que surgiram em 73, quer dizer, 10 anos depois do primeiro Doctor. Já com vilões do terceiro Doctor. Terceiro Doctor. O que eles são? Eles são guerreiros geneticamente modificados, geneticamente clonados, para serem idênticos entre si. E seriam os guerreiros perfeitos. O problema é que eles tinham um ponto fraco. Eu tô ouvindo teclados batendo muito forte. Desculpa. Então, e olha como continuam sendo toscos os vilões. Imagine um Potato Head, aquele brinquedo Potato Head. Uma roupa prateada. O senhor cabeça de batata. Sem sem os acessórios, só com olho, nariz e boca, uhum. usando uma roupa prateada. Então é basicamente isso, são Sontaras. É, eu tô estragando uma boa parte da imaginação de quem gosta do Doctor Who. Cara, não, eu... Não, tá boa a comparação. Pra quem não conhece, dá pra imaginar com essa descrição. Então, como eles são os guerreiros perfeitos, eles sempre querem a guerra. E o Doctor evita o máximo possível as batalhas. Então ele sempre vence as batalhas usando a inteligência. Isso é muito legal do uhum. seriado. Ele é um personagem que está constantemente em alguma briga, alguma treta, algum problema, mas ele se recusa a usar armas. A maior arma dele é a inteligência. Exatamente. Ou a chave fenda sônica. Tá, que não é uma fenda... arma, né? Tipo, é uma chave de fenda sônica. Chave de fenda. Não, e a chave de fenda sônica é desde o primeiro ou quando que não. ele... Até fazer um parênteses aqui, a chave fenda sônica ela surgiu com o segundo Doctor. Ah, tá. E era uma chave de fenda, ele só precisava de uma ferramenta futurística. E era um bastãozinho simples com uma lâmpada na ponta. E a bateria ficava dentro da roupa dele, da roupa do ator. Quer dizer, a primeira chave de fenda sônica era muito simples. Só a partir do terceiro que ela foi um pouquinho mais estilizada e ela virou brinquedos pra criança. Acho que se descuidar. A chave de fenda sônica foi o primeiro brinquedo mesmo comercializado do Doctor Who. Então, falar sobre Sontaras. O que são os Sontaras? São os guerreiros perfeitos e tudo mais. Mas eles tinham um simples ponto fraco. Como eles não se alimentavam pela boca, eles se alimentavam por um duto no pescoço. E o na nuca, atrás da cabeça. Mais ou menos aqui. Eu não sabia disso, eu sabia que era o ponto fraco deles. Uhum, mas é o ponto. É o ponto onde eles ligam o cordão umbilical das naves deles e se alimentam a partir desse ponto. Uhum. Por isso que é o ponto fraco deles, porque é o único ponto que consegue atravessar a armadura deles. Ah. Eles tinham um outro ponto fraco, por exemplo, se ficassem muito longe da fonte de alimentação deles, eles morriam também. Quer dizer, o plug nas costas deles era o ponto fraco, mas era aqueles lá. Eu nunca vou fugir do meu inimigo. Por isso, ponto fraco fica nas costas. Interessante o conceito. É um conceito usado desde o... Acho que, se não me engano, espartanos, alguma coisa assim. Eu não sei, tinha um guerreiro da época clássica que fazia... Tinha o mesmo porém. Que eles não usavam armadura nas costas. Eles sempre iriam atacar pela frente. Ou morria ou vencia. Sem fuga pra ninguém. Os Silurianos. Ó, eles apareceram, obviamente, no episódio Doctor Who e os Silurianos, em 1970. Uhum. Eles eram uma espécie inteligente que tinha convivido com os dinossauros. Eles tinham feito uma grande civilização. Como eles perceberam que a vinda do meteoro e a extinção dos dinossauros, eles se esconderam. Se esconderam nas profundezas da Terra e do mar. E esperaram até que a Terra estivesse constituída. Quando eles retornaram, eles viram que a Terra estava ocupada por humanos. O que que é? E é até engraçado, a primeira leva de Silurianos que é despertado, isso na época do Terceiro Doctor, eles são despertados por causa de testes nucleares. E quando eles veem os humanos querendo destruir o planeta que estava recuperado e pronto para o retorno dos Silurianos, eles começam a querer atacar os humanos. O Doctor evita esse ataque e acaba rechaçando os Silurianos para longe. Mais para frente, em um outro episódio, é mostrado um parente dos Silurianos, chamados os Demônios do Mar, os Sea Devils. Que eles são Silurianos, só que Silurianos mais aquáticos, que vivem próximo das águas. A mesma coisa acontece e o Doctor acaba rechaçando eles. A última aparição dos Silurianos na série clássica foi com o quarto Doutor. Que o quarto ou quinto? Não, o quinto Doutor. Que os Silurianos retornam. descobrem uma área de criogenia dos Sea Demons, os demônios do mar, que são os parentes dele, acordam os parentes dele e começam um ataque contra os humanos. O Doctor tenta fazer um tipo de, como que é mesmo, diplomacia entre eles, mas ele não consegue, ele não tem sucesso. E os humanos acabam soltando um gás venenoso que atinge só os répteis, dizimando as duas espécies por completo. Eles eram os últimos indivíduos e nunca mais apareceram até a série moderna, até a série atual, né? Próximo vilão não é exatamente um grupo de vilões, que a gente até agora só falou de grupos de vilões. Vamos falar sobre um indivíduo. Master. Exatamente, não precisa nem dizer. O Master, ele é... Um Time Lord. Não tem o que porque dizer. Não basta ter inimigos de outras espécies, né? Assim como... Por que não usar o próprio conceito do Doctor? Então o Doctor não é o único Lorde do Tempo. Naquela época, existia o planeta dos Time Lords, que é o Gallifrey, ainda existia. Então... na parte que o Thiago tá assistindo, bem quando ele chega e diz: eu sou o último dos Senhores do Tempo. Então quando começou a série não tinha tido a Guerra do Tempo ainda. Aham, exatamente. O conceito do Master, ele surgiu assim. Uma brincadeira dentro da BBC falou assim: nossa, o Doctor é muito parecido com o Sherlock. E alguém ouviu isso e falou: beleza, vamos criar um vilão pra ele ao estilo Moriarty. O Moriarty, o que que era? Ele era a contraparte do Sherlock. O Moriarty, ele é igual o Sherlock, só que ele usa o conhecimento dele pro mal. Isso já... quem conhece Sherlock Holmes desde as versões mais clássicas da versão atual sabe que ele é o igual ao contrário. E o Master é a mesma coisa. Ele é um Time Lord, só que ele é um Time Lord diferente. Ele surgiu em 1971 no episódio Terror dos Altons, que é... quem não sabe quem são os Altons, os Altons são aqueles manequins que aparecem no primeiro episódio de 2005. Ah, sim! Os manequins, os plásticos. Exatamente, a consciência Nestene que controla. E o Doctor descobre um antigo parceiro dele de academia virou um vilão. Naquela época era interpretado pelo Roger Delgado. E o que que acontece? O Master, ele já estava nas últimas regenerações dele. E existia uma forma de você transferir a regeneração de um Time Lord para o outro, um banco de regenerações. E o Master quer as regenerações que o Doctor tem ainda sobrando. Na época ele estava como terceiro Doctor, ele tinha mais 10 regenerações pela frente. E o Master só tinha no máximo 2. E como o Master, ele era um Time Lord extremamente talentoso, ele chegava a ser mais inteligente que o Doctor, várias vezes os jogos mentais chegavam a quase ao limite do Doctor. Várias vezes o Doctor quase teve que se sacrificar para vencer o Master. Como no filme de 96. Exatamente. Ele quase se sacrifica. Todos os Time Lords têm nomes assim esquisitos, tipo Doctor, Master. Sim, eles escolhem como eles querem ser chamados. Ah. Aham. Porque assim, Time Lord pode ter um nome, ele pode esconder esse nome e escolher um pra si mesmo. Então vamos falar agora da contraparte dos vilões do Doctor, que são os Companions. Companions, e... O primeiro Companion, a primeira Companion do Doctor era a neta dele. A Suzy. A Susan. Suzy ou Susan? Suzy, não sei. Susan Foreman. Que era uma atriz boa. Ela tinha... Que ela está viva, inclusive. Está viva até hoje, está com 60 e poucos anos, mas... Na época ela tinha seus meros 15 anos, mais ou menos. Ela era muito nova. Muito nova e muito talentosa. Ela era recém saída da academia de teatro e foi fazer o seriado. E na época o William Hartnell meio que adotou ela como uma segunda neta. Uhum. Cuidou, ensinava os truques da televisão e tudo mais. E sempre, e por causa de umas diferenças que ela teve com o comando da BBC, ela pediu para sair. Ela falou que queria investir em outros projetos e acabou saindo da série. A partir da saída dela, começou-se a investigar, a utilizar a primeira troca de personagens em Doctor Who. Os Companions vão se desgastando, eles deixam de ter uma, não uma utilidade, mas a história deles vai sendo contada. Vai sendo contada e chega um ponto que você não consegue mais contar mais, fica muito maçante. Então o que faz? Troca ele. A Susan foi a primeira, depois saiu a Susan, entrou a Vicky. A Vicky, ela entrou meio quase como uma chapeuzinho vermelho. Ela era uma menina muito parecida com a Susan, que era ingênua e conhecia pouco do mundo, e o Doctor acabou adotando ela. Isso o primeiro Doctor. E sempre que acontecia alguma coisa, tiveram companheiros que simplesmente saíam, falavam, pode me deixar em casa que minhas aventuras acabaram. Outros que saíam porque se traumatizavam, tinham algum problema. Mas o segundo Doctor teve a saída de companion mais drástica de todas. Eu assisti essa cena e a cena é reconstituída, o episódio não existe mais. O Jamie, Carinha do Kilt, ele fazia par com uma companion que veio do futuro. Então ele era um Highlander, não imortal, tá? E como ele era da época antiga e tinha uma mulher do futuro, sempre tinham discussões. O que que aconteceu? Os Time Lords falaram, não, esses dois estão se intrometendo demais na história. E puniram ele, da pior forma possível que um Time Lord pode punir um humano. Apagando a memória deles. Foi a primeira vez que se usou isso na série. Isso foi usado na série clássica. Foi usado muitas vezes. Mas esses dois Companions teve. Também teve um outro Companion, que era um menino inteligente. Até eu confundo de vez em quando com o Jamie. Ele usava o mesmo tipo de cabelo. Mas eu não lembro o nome dele. Esse também foi o primeiro companion que morreu. Ele se joga em cima de uma bomba pra proteger as pessoas. É algo assim que parte até um pouco o coração. Com certeza. Tem aquele clássico discurso do primeiro Doctor, quando ele tá indo embora, que a Susan fica. Que é também o episódio com o retorno dos Daleks. Os Daleks retornam e estão invadindo a Terra. E a Susan se apaixona por um dos rebeldes que está lutando contra os Daleks. O Doctor ajuda, ele rechaça os Daleks, expulsa eles da Terra e vai embora. Só que a Susan, como tinha se apaixonado por um dos rebeldes, fica na Terra. E o William Hartnell, foi um dos poucos momentos que ele conseguiu falar a fala dele completa, sem gaguejar, sem errar nada. Porque aquilo lá também era o adeus dele para aprendiz dele, que era a Suzy. Foi a saída da Suzy? Aham, nesse episódio também. Bom, os companheiros atuais, pode-se dizer que a Rose, ela é mais... Não. Tá, peraí. Deixa eu falar dos companheiros atuais. A Rose é a melhor companion de todas ever, ponto. Cara, sério, tipo, eu não sei porque ela teve que sair, qual foi o problema da atriz e tudo mais, se só quiseram dar um pé na bunda dela ou sei lá. Mas ela é ótima. E a que substitui ela, a Sarah Jones? Meu Deus, sério, companion mais irritante. Sério, eu tô vendo cada episódio, torcendo pra que ela saia logo dessa temporada da Doctor Who, que dá pra ver que ela tá lá. Só pra ser mais alguém pra substituir a Rose. Que até todo momento, o Doctor, muitas vezes ele fala da Rose. E fica claro assim, parecendo que essa Jones aí, ela só substituta da Rose. Ponto, falei. Então vamos agora para uma das melhores partes, a retomada de 2005. Mas antes de explicar o que aconteceu para que ela fosse necessária. A série, desde 63 até 89, ela teve um sucesso considerável. Só que a partir de 88 em diante, ela começou a ter problemas de produção. Faltava verba, faltava roteiro, faltava diretor. A audiência ainda continuava mantendo a série, mas a BBC já não tinha tanto pique para manter o seriado. Então teve vezes que o episódio era semanal, de repente passou para quinzenal, e quinzenal para mensal sem um período definido. E também a quantidade, o tempo de duração de cada episódio mudou muito. De 20 minutos para 40 minutos. Para 40 minutos. O roteiro, ele era uma série exigente. E isso já era na época do sétimo doutor, o sétimo ator a interpretar o doutor. E não deu outra, a série teve que ser cancelada. Para você ter uma ideia, os estúdios de Doctor Who continuaram funcionando de 89 a 90. Mesmo com a série cancelada. Tinha gente que chegava lá, sentava na mesa e ficava olhando pra parede, porque não tinha mais o que fazer. Não tinham mais produção, não tinham mais direção, mas funcionários tinham um contrato pra cumprir. Cada um ia cumprindo o contrato até que o último cumpriu o último contrato, fechou a porta, pagou a luz e foi embora. Isso em 1989. Em 96, a Fox sabia do sucesso do Doctor Who e tentou comprar os direitos da BBC. A BBC não deixou. Ela partilhou os direitos. E isso fez surgir um filme que seria um piloto de uma série nova, só que americana, de Doctor Who, apresentando a oitava encarnação, com uma ambientação mais... um ambiente, um roteiro mais americano. Só que o filme foi um fracasso. Isso cancelou novamente o futuro da série, apesar que apresentou um doutor muito bom, que era o oitavo Doctor, que era o Paul McGann. Só pra você ter uma ideia, a Fox cancelou o projeto Doctor Who e fez o projeto Sliders, que é o Contratempos, pra quem já se lembra. É um seriado que eles ficam viajando de universo paralelo, muito bom. Ok. Desde 96 até 2005, quase 10 anos, a série tava parada. Não tinha quase nada televisivo. O Russell T. Davies, que era um grande fã da série, junto com um pequeno grupo, se não me engano a esposa dele também, tava no meio, que era uma diretora, Ellie, alguma coisa, não lembro o nome, se juntaram e tentaram ressuscitar a série. Foi um trabalho homérico. A BBC já tinha mandado a série ser ressuscitada, só que na forma de animação. Já tava o piloto dessa série de animação pronta para estrear em 2005 também. Mostrava o oitavo Doctor regenerando o nono Doctor, só que esse nono Doctor é completamente diferente. Quem fazia a voz do Doctor nessa animação era o Richard E. Grant. Pra quem não lembra dele, ele fez o vilão do especial de Natal chamado Snowman. Mas ele trabalhou até no Drácula de Bram Stoker. O Russell T. Davies, ele acabou escolhendo um ator que até era talentoso, consideravelmente famoso, que era o Christopher Eccleston, para interpretar o nono Doutor, que era a nova encarnação do Doutor. O Eccleston, para quem se lembra dele, era o mesmo ator que fez o Destro no G.I. Joe. Ele era um ator muito talentoso, mas muito difícil de lidar. Ele fez ele fez os outros. Os outros, exato. Ele fazia a esposa da Nicole Kidman. É. Pra quem... E uma participação recente atual, ele faz o Rei dos Elfos Negros no segundo filme do Thor. Eu tava procurando agora ver quem era o Malekith. Malekith era ele. Sim. Porque eu vi que ele fez o Malekith, só que eu não lembrava quem era. Assim que tu falou, apareceu a imagem do Malekith. Exatamente. Só que o Eccleston era um ator difícil. No final da primeira temporada ele saiu. Mas como ele era um ator até carismático, difícil de lidar, mas carismático, e a Billie Piper, que fazia a Rose Tyler, que era a companion da era moderna, era uma cantora ícone teen. Digamos que era Britney Spears da Inglaterra. Exatamente. Ok, tá, mas ele saiu, deixou de ser o nono doutor. Aham. Por causa desse desentendimento, ou já tava... Ah, ele tava... Quando ele tava fazendo lá pelo sexto, sétimo episódio da série, ele começou a ter muitas brigas criativas. Ele queria mexer no personagem e os roteiristas não deixavam. Ah. Então ele pediu pra sair. Ele cumpriu o contrato, não renovou e trocou. Aí chamaram a pessoa que tinha ficado em segundo lugar na escolha, que era o David Tennant. David Tennant era um ator mais velho, mas um tanto quanto mais menos famoso. Ele era mais empolgado com a série. Sim, ele era fã da série. Uhum, ele era muito fã da série. Enquanto... É, o envolvimento do Tennant com a série é uma coisa bem bacana, que além dele ter se tornado o doutor favorito de todos até o momento, tem também essas curiosidades, bastidores, no caso, dele ser casado com a filha do quinto doutor. Quinto ou sexto, Ju? Quinto doutor, o Peter Davis. Doutor. O fato da esposa dele ter participado do episódio de Doctor Who também. O envolvimento dele com a série é muito grande. Ele realmente tinha prazer em interpretar o personagem. Mas voltando à série de 2005, o Tennant a gente vai abordar ele num cast mais futuro. Ah, sim. É que eu não resisto. Tem que falar um pouquinho do Tennant. Difícil não falar. É difícil não falar dele quando você fala da retomada da série. Exatamente. E foi a série de 2005 que fixou a possibilidade dela retornar de vez. A primeira temporada de 2005, eles tinham um orçamento muito baixo, eles tinham que improvisar muita coisa. A transmissão era mais fixa no Reino Unido. E mais pra frente, por causa da TV a cabo, era transmitido pros outros canais em outros países. Um negócio que achei engraçado é que quando muda de doutor, já tá no segundo, né, o segundo da nova temporada, o décimo, ele tá escolhendo a roupa e tem um momento que ele aparece, ele usando a roupa de outro doutor, que já passou, e algumas outras roupas assim... meio que fazendo um easter egg dos doutores antigos. Era uma... até aproveitar e já fazer o gancho para as curiosidades. A primeira curiosidade do Doctor Who é que era uma tradição, apesar que nem todos cumpriram essa, mas era uma tradição do ator antigo e o ator novo que queria fazer a nova encarnação do doutor contracenassem meio que meio a meio. Um assumisse o papel do outro. Não era aquele show de luzes, mas o tanto o ator antigo como o ator novo estavam em cena. Uhum. Isso só dois ou três atores não cumpriram, mas o resto cumpriu. E também era normal você ter um episódio de transição mostrando o doutor novo com a roupa do antigo. Sim. Isso é muito legal. Desde o primeiro doutor, o segundo doutor, ele usou a roupa do Hartnell durante um episódio inteiro. Depois ele pegou uma roupa mais diferenciada. O sexto doutor, o Colin Baker, ele não saiu muito de bom grado. Ele teve que ser demitido. Porque ele teve muita briga com a BBC e tudo mais. Ele se arrependeu muito dessa briga. Ele falava que ele podia ter dado muito mais pro doutor. Então... o Sylvester McCoy. Ele foi um doutor, ele foi o sétimo doutor. E na cena de regeneração é ele que faz o sexto doutor, só com uma peruca loira. Porque o Colin Baker não queria participar daquela cena. Aí só usa ele uma roupa, a mesma roupa, usando a peruca loira, e depois só tira a peruca e mostra ele usando a roupa do sexto doutor. O Eccleston, ele fez a cena de regeneração, tava lá, contracenou com o David Tennant um tempo. Quando ele deixa o papel, o David Tennant continua, mas até no... ele tá tão desgostoso com a série que no especial de 50 anos ele não quis participar. Quem era... que não? O que foi uma pena, né? O apesar da cena ter sido, Christopher ter sido feita digitalmente, se tivesse tido essa cena no especial de 50 anos, acho que teria sido a cereja do bolo. Exatamente. Primeira curiosidade que muita gente gosta, assim, e é impressionante, assim, pra quem não sabe, eu gerencio uma fã-clube regional aqui de Doctor Who, que é chamado... O Rubens Paraná. É bom dizer que é regional de Paraná, porque tem público aqui de Floripa também. Exatamente. Não sei se tem mais. Já criou um Rubens Santa Catarina, mas eles estão bem quietinhos, eles estão crescendo ainda. É, sim, sim. É... então fica aqui um espaço para divulgar os dois. O Rubens Paraná e Catarinense, ver como fica, né? São grupos no Facebook. Normal. O Rubens Paraná pela primeira vez está começando a sair de fora do Facebook, está tomando parte de outras redes sociais e até ao vivo. O Rubens Santa Catarina ainda está crescendo, mas eu tenho muita esperança que eles vão crescer muito. Em cada estado do Brasil, praticamente, acho que em 12 ou 15 estados existem grupos Rubens. Uvias regionais. Uhum. Os maiores são os de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas como é algo que eu percebo, e também nos outros grupos dá pra perceber, uma afinidade entre fãs de Harry Potter com fãs de Doctor Who. Isso é muito comum. Exatamente. Para vocês que gostam de Harry Potter e estão ouvindo esse podcast, se vocês querem um motivo para assistir Doctor Who... Se vocês gostam de Harry Potter, assistam Doctor Who. Assistam Doctor Who. Primeiro, porque as duas séries são londrinas, isso já é um bom motivo para ser assistido. E o segundo, porque muitos atores de Harry Potter participam de Doctor Who. Aproximadamente 30 atores estiveram em Doctor Who. Muita gente. O próprio David Tennant, pra quem não sabe, ele fez o Bartô Crouch Jr. no filme Exatamente. O Cálice de Fogo, inclusive que é de 2005 também, o mesmo ano em que a série teve a retomada da série. Ele saiu da filmagem do Harry Potter e foi direto pra fazer Doctor Who. É a coisa mais engraçada, é que o ator que faz o Dino Thomas, ele é um negro. Ele tem afrodescendência e ele é neto do ator que fez o segundo Doutor. Tem, inclusive, essas, além, né, dos personagens, tem essas extras curiosidades. Exato, e os... Ah, outra curiosidade, o fato, ainda falando do Tennant novamente, é que o personagem dele em Doctor Who é o mocinho. E em Harry Potter é o vilão. E tem o pai dele, né, o falecido... Esqueci Bartô. O nome do cara, o Bartô Crouch Pai, que eu esqueci o nome do ator. Que no Harry Potter ele é bom e em Doctor Who ele é mal. É muito engraçado essas coisas. Uma curiosidade que eu quero levantar aqui, que eu descobri há pouco tempo, é uma das poucas coisas que eu sei, é que, se eu não me engano, acho que pela quarta temporada, quarta Doutor, é quem escrevia, roteirizava, era o Douglas Adams. Que até... isso era outra curiosidade que eu ia entrar. O Douglas Adams, ele participou da equipe de roteiristas de Doctor Who. Ele fez, em conjunto com outros roteiristas, acho que 3 ou 4 arcos. É que até tem um livro agora que é o de episódio que ele escreveu, né? O Shadow, o que que é? Vamos começar pelo começo. É óbvio, né? É difícil começar pelo final, sabe? Tarantino é ótimo pra começar do final. Verdade. Tarantino também é fã do Doctor Who. Descobri isso há pouco tempo. O que, que aconteceu com Douglas Adams? O Douglas Adams, ele chegou a ser da equipe do roteirista, mas como ele não era muito famoso naquela época, ele não tinha muita opinião lá dentro. Então muita coisa que ele criava, tinha gente que chegava lá e mudava. A gota final dele pra sair da série foi não terem usado o Shada. Ele fez o roteiro do Shada. É um roteiro quase que inteiramente dele. Seria o final de uma das temporadas do Quarto Doutor. Um roteiro cheio de humor, mas também com intriga política. Porque é isso que o Douglas Adams faz de melhor. Exatamente. E o que aconteceu? Na mesma época começou a ter uma greve de produção. Uma greve na BBC. Por causa disso, o episódio Shada foi filmado pela metade. Quando a greve acabou, tinha tanto ator que não queria voltar pra fazer o episódio que nunca foi exibido. Nunca foi finalizado nem exibido. O Douglas Adams saiu da equipe do Doctor Who, levando os manuscritos do Shada. Manuscritos? Manuscritos. Que eu já vou falar o porquê que são cristos. Ah, tá. Acho que até já tenho uma ideia, mas continua. Esses manuscritos viraram boa parte do que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias. É, que eu tô vendo aqui o Quarto Doutor, que foi o que o Douglas Adams dirigiu, foi de 74 a 81. E o Guia dos Mochileiros é de 79. Exato, na mesma época que ele saiu, mais ou menos, um pouco depois. Tanto que o terceiro livro, A Vida, o Universo e Tudo Mais, o terceiro livro, ele é completamente um roteiro do Doctor. Por que foi lançado o livro Shada atualmente? O Gareth Roberts, que ele já foi roteirista de Doctor Who, ele pegou os manuscritos originais do Douglas Adams e começou a reorganizar eles, da forma a montar o roteiro original. A partir desse roteiro original, ele conseguiu romancear esse roteiro e transformar em livro. O livro, que está vendo nas bancas no Brasil, graças à grande repercussão do especial de 50 anos, é resultado desse trabalho do Gareth Roberts. E é um livro, assim, divertido. Você vê o tato do Douglas Adams lá. Apesar de quem reescreveu o livro é o Gareth. O Gareth fez de tudo para deixar o espírito do Douglas Adams vivo nesse livro também. E eu recomendo muito o livro também. Eu tô no começo do livro ainda. Ainda tem muita coisa para rolar. Mas é intrigante. Você sente que é Doctor Who, mas você sente que é o universo do Douglas Adams também. E esse livro, assim, até quem nunca viu nada de Doctor Who, pode ler. Que ele é tranquilo, ele é algo mastigado. Ele não. Ele apresenta e detalha as características do Doctor e tanto do universo, mas sem querer ser piegas. A TARDIS, a cabine de polícia, por que ela é uma cabine de polícia azul? Naquela época era um Reino Unido pós-guerra, ainda se reconstruindo, e a maioria dos policiais não tinham um camburão, não tinham veículos. Eles não tinham dinheiro ainda para investir em veículos, ou eram carroças, ou eram carros, mas ainda muito caros. Então a maioria dos policiais andavam a pé. Quando eles tinham que fazer uma prisão, eles pegavam a pessoa, jogavam dentro das cabines de polícia, trancavam, na portinhola tinha um telefone, eles ligavam para a central de polícia e vinha o camburão buscar. E o cara podia ficar a tarde inteira lá dentro dessa caixa. Acho que é na segunda temporada, tem um episódio que ele explica isso. E também a ideia que eles dão na série, por que ser uma caixa, é que a TARDIS ela se disfarçava para cada era que ela fosse. Só que ela deu problema no disfarce pelos anos 60, né? A Blue Box, a cabine de polícia, ela tava jogada num ferro velho. Eles trouxeram pra BBC e reutilizaram. Só pintaram ela pra deixar mais nova e reutilizaram. Não tinha como. Como era? Eles precisavam de uma cabine, uma máquina do tempo que fosse móvel, fosse pequena pra se mexer, mas dentro precisava de uma nave gigantesca. Eles também colocaram a característica de que ela é maior por dentro do que por fora. Outra curiosidade, até um pouco mais triste... O William Hartnell, ele tinha um problema de esclerose, então ele trocava o nome dos personagens. Ele não conseguia falar de primeiro o nome do personagem. Sim. Meio que em homenagem a isso, alguns dos atores subsequentes absorveram isso. Falaram assim, mas eu me chamo John. Não, não sei o que, eu quero te chamar desse jeito e pronto. Eu lembro do isso com o novo doutor. Que é o Mickey, que ele faz muito isso. Aham. Eu não lembro como é que ele chama, daí tipo, é Mickey. Não, é não sei o quê. Não, é Mickey. Mas então acho que é isso. Acabou o episódio de hoje, podcast. Espero que todo mundo tenha gostado de ouvir. O Juliano foi um ótimo orador de podcast. Obrigado. Assim dizer. Então, pessoal que ouviu esse podcast. Eu vou começar a pedir isso a partir de todos agora, porque ainda ninguém falou nada, ninguém mandou feedback do Enxamas, do Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, então eu vou começar a pedir pessoalmente aqui pro pessoal, mande seu feedback, tem um e-mail na descrição, caso vocês tenham preguiça de ler post. Sim. O e-mail é osinimigosdomundo@gmail.com. Como fala, né? Mandar o fio de quem? Não conhece a piada? Feedback? Quem? Feedback. E deem like na página, galera. Deem o seu like, compartilhe com seus amigos. Repassem. Mandem sugestões de podcasts também. Principalmente, menos sugestões. Se vocês gostaram desse time também. Se vocês não gostaram, acho que vocês vão ter que aturar. Principalmente se vocês não gostam de mim, porque eu vou estar em todos. Todos. É, exatamente. A Lulu, não falei quase nada hoje, mas é isso aí. Não pode falar spoilers, né? E ninguém melhor que o Juliano pra falar sobre a série clássica. Praticamente o podcast foi uma aula de Doctor Who do Juliano. E a gente só com alunos conversando. Tchau pra vocês. Um abraço. Um beijo. E boa noite.